251, decolado cruzando 2500 pés. Estacionamento 251, contato radar, sobe mantém 360, voa Leda. Ciente direto Leda, contato radar, estacionamento 251. Salvador, muito bom dia, Avianca Alfa 21, Quebec. Prossiga. Salvador, muito bom dia, autorização de rebote. Volta 3, parte principal, ninguém número 5. Poste na saída do parte 3. Gente, vamos sair. Paraná 251, chama Recife 1251, alterna 1-3-3-9-5. 251-3395, sou Xané 6251, bom dia. Bom dia, bom. Salvador, mais uma vez, muito bom dia, Avianca, Alfa, Vista, quer bem? Autorização para adentrar o pátio principal. Autorizar. Quer entrar. Salvador, mais uma vez, muito boa noite, Avianca, Alfa, Vista, quer bem? Comunicar no terreno de reboque. Fiat. Trato, bom dia. Salvador, bom dia, Gol 1961, com informação Eco, transição de tráfego Galeão, pronto, cópia. 1895, por gentileza. Agora sim, bom dia para Galeão, copiar. Prossiga, pronto, cópia. Autorizado, 360, Piso 10, SMAP, GT Luft, VCT, Barbacena, conforme rota. Decola, piso 10, curva direita, Tael, Leda Bridge, chama Salvador em 119, decimal 35, aciona 5133-1961. Autorizado, Galeão, nível 360, Piso 10, SMAP, Barbacena, decola, piso 10, curva direita, Tael, Leda Bridge, controle 3935, aciona 5133, gol 1961 no gate 11. Ok, 11º mais rápido, Salvador, 5133, confirmando apenas o transponder, chame pronto para push e acionamento no 91. Apenas 5133, Samará, gol 1961. Rio 54-3, aciona a identificação, desce até 4 mil pés, ajuste padrão e voa duna. Bahia 5973, desce 2.000 pés, está autorizado ILS, reporte estabilizado. Ativo, perdeu 2.000 pés, autorizado ILS, viu, 5973. Certo, só na identificação, desce para 4.000 pés, ajuste 1013, voa Bonsa para a chegada Bonsa. Por gentileza, 3 TAM. Torre, o gol 1961 no pushback do Namel. Autorizado, o Sintax 191. Tomar o contato 961. Torre, Salvador, bom dia, São Pedro, 171, 93, informação é, o pronto volta em Guarulhos. Muito bom dia. Pronto agora? 9. Guarulhos, 360. Volta Zulu 16, DHZ direto 13, conforme rota, pista 1-0, cor direita, Dael, Leda, Bridge, controle, 1-1-9-35, 5-1-4-2, 3-1-7-1. Estado Guarulhos, nível 360, dentro de Zulu 90, DHZ, e tem posse, roda 1-0, direto 13, Dael, Leda, Bridge, 1-1-9-35, controle, 1-4-2, 3-1-7-1, correto. Segundo mais rápido no GP de Salvador, chame pronto para posicionamento. Localizador, visual contato, 5973, Torre 1-9-5, bom posto. 2973, obrigado, bom dia. 2973, ponto autorizado, pista 1-0, 1-0, 5-9. Muito bom dia, 1013 no ajuste. Ativo, 1013, 1013, 5973. 1865, aciona a identificação, desce para o 050, voa Bonfim para a chegada Bonfim. Afirmativo 050. Gol 1961, autonomia 0342, Alterna Campinas, POB 108. Unidade, pátio, Índio Alfa, ponto de espera. Reporte pronto para decolagem, 1013-1991. Pátio, Índio Alfa, ponto de espera. Missão 0-0-1-3, gol 1961. Sinal 73 aos 28, direita, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Direita, Alfa, reporte da Juliette, mantendo a sua escuta pela Sinal 73. Espera a pressão no zero pronto, voo 1961. Alinhar e decolar. O vento 1 centena com 10 nós, o ajuste 1013-1961. Tentando alinhar e decolar, pressão no zero, no 013, ajuste, voo 1961, pressão no zero. Da Azul, muito bom dia. Já aprovado 3-4, copia? Ou aguardo 3-6? Autorizado, Confins 340, Zulu 16, decola pista 1-0, curva direita, Dael, Leda, pós Leda Bridge, chama Salvador, melhor da Bahia, 1935, 5144, 4040 Azul. Corretíssimo, portão 1 no mais rápido do GP de Salvador para acionamento e push, vai chamar 1895. Por gentileza, 4040. Da Gol, aos 3-1, 1935, uma boa viagem, bom dia. 935, bom trabalho, bom dia. Posso Juliette, 5972. 5973, ingresse Juliette, pátio 3, provável posição 10 ou 11 do pátio 3, pátio de carga, 5973. Ativo, senhor, estaremos até personalizador, Livre, Juliette, parte 3, 10 ou 11, 35, 9, 72, obrigado, Matheus. Igualmente. Estabilizado, 3, 5, 9, 7. Nuno 865, desce até 4 mil pés, ajuste padrão. Acione a identificação, desce até o 050 o ETAP.